Pirâmide Perdida apresenta Mandy. Sejam bem-vindos ao mundo da Mandy. Pé na grande. Me diz que tenho minha mãe, tio BK e tio Pá. Tio Tchá. Valeu, tio Silvestre. Ergui uma pirâmide pra ser ouvido e mais um castelo pra ela viver. Éramos nós dois num mundo sem sentido, que fez todo sentido ao Nandi nascer. Hoje é tudo por vocês, pra vocês, de vocês. O medo desgraçado de perder vocês. Hoje somos nós três. Minha corrida eu já ganhei, não diga que eu não avisei. Minha corrida eu já ganhei, não diga que eu não avisei. Yeah, yeah. Minha corrida eu já ganhei, não diga que eu não avisei.